Pessoal, já vamos dar início à palestra do Vini, mas antes nós temos uns certificados que vão ser entregues ao final. Mas nesse momento agora são três avisos. O primeiro é o seguinte: hoje começou o preenchimento do questionário do ENAD, para quem está no ENAD, Rayane, por exemplo, que eu já orientei lá como que deve ser, como não. Como que eu acredito que vocês deveriam preencher, mas fiquem à vontade. Então, hoje começou, vai até o dia da prova, mas vamos ver se a gente preenche isso rápido para vocês saberem data, horário, que a gente já sabe, e o local de prova, ok? Jonathan, acho que também está, não está, Jonathan? Uma outra coisa, o Felipe falou do estágio da Design Tech. Nós recebemos agora, além daqueles que o Dudu já postou no Face, o Seabra que a gente recebeu, recebemos também da Rota, que acho que até já foi postado. Então, assim, quem quiser, tá lá na coordenação, tem o endereço, ou no Face da Sapiens e do outro do Seabra, aonde deve ser enviado o currículo, o e-mail da pessoa que recebe o currículo. É uma última coisa agora, vai ser feito, nós fizemos os certificados que serão entregues ao final para as pessoas que trabalharam no evento, mas os alunos pediram para fazer uma homenagem nesse momento agora de intervalo para o Seabra, enquanto está sendo montada a estrutura do Vini. Então, nós vamos passar a palavra para o Felipe Basílio agora, tá bom? Professor Laranja, vai mais algum aviso, por favor, tá bom? Ah, tem o PCA também. O pessoal, Thaís, Marvel, que eu fui na sala, não fui na publicidade, mas jornalismo, acho que a Alan deve ter ido, da prova do PCA, da prova de conhecimento acumulado, ela está aí já, dia que é lá, né? Você sabe que abre? Já está aberto, eu não avisei você que estava aberto, até o dia primeiro, tá, Thaís? Ela coincidiu prova do PCA. com a semana de comunicação. Então, eu acredito... Gustavo. Exatamente. Então, o começo da semana que vem é imprescindível a participação do pessoal nessa prova do PCA. A prova do PCA. A gente vai fazer uma divulgação bem forte em cima disso para que a gente tenha um quórum. São os bacana. Alunos que estão no quarto período que são inscritos. A gente tem a lista. Na sala do Sozinho, pessoal, eu já avisei. Não sei se ela avisou lá no quarto, mas são poucos. A gente manda até por e-mail e vocês entram para fazer. Faz no computador, é uma prova de conhecimento acumulado. Eu vou passar para o Felipe Basílio, que vai conduzir esse pequeno momento. Boa noite, galera. Por favor, Seabra. O seguinte, ontem, quem estava na palestra ouviu o Ari Mululo, o Luiz Felipe Salomão falando de reconhecimento. E hoje, último dia da semana de comunicação, nesse momento que a gente teve aqui, a gente aprendeu bastante coisa com cada palestrante. Eu acho que foi uma semana muito rica para todos nós estudantes. Nessa linha do reconhecimento, a gente que esteve um pouco mais perto de todos os palestrantes, um pouco mais perto também de vocês, ouvindo a impressão de vocês, a gente achou legal fazer essa homenagem para o Seabra, que foi um dos principais organizadores dessa semana de comunicação, desde as oficinas, o convite a alguns convidados dessa semana. A gente viu o esforço que ele e toda a equipe tiveram para poder fazer com que essa semana de comunicação acontecesse. Então, por todo esse esforço profissional, esse esforço pessoal também, esse esforço humano que ele teve durante esse mês, a gente achou legal fazer esse momento entre uma palestra e outra. E acho que o melhor disso tudo é uma salva de palmas de todo mundo que está aqui presente. Parabéns. Vamos passar a palavra ao Vini e aos demais convidados. Bem-vindos, obrigado aí. Vamos encerrar o nosso evento com chave de ouro. Depois, nós vamos fazer a entrega dos certificados e em seguida vai haver o show cultural, a continuação aí do show do Dudu e a sua galera, né? Valeu, monstro. Gente, boa noite, tudo bem? Alguns alunos aqui, né? Eu ainda vejo na faculdade, que legal. Tem pessoal lá atrás também. Esse pessoal tinha que ter se formado, hein, Marum? Esse pessoal aqui tinha que ter se formado já há algum tempo, né? Não, a gente está preparando outros monstros, né? Bom, vamos lá, vamos começar. Boa noite. Eu vou chamar aqui... eu não vim sozinho, né? Eu não trabalho sozinho. Então, eu estou com a minha equipe, o Glaucio Burli, que além de um grande fotógrafo, freelancer, né, fotojornalista, ele é o responsável hoje pelas imagens produzidas na Prefeitura de São João de Meriti, Glaucio Burli. Né? Obrigado. Isso. Ele vai ficar vermelho de vergonha, né? Mas tudo bem. O outro figura que está aqui é o Daniel Ferrentini. Né? Ele é freelancer da época, fez o curso da ONU para fotojornalismo de guerra. Então, também, assim, um baita freelancer da Brookfield também. Não pode falar o nome, não, mas a gente fala, né? Das empresas. Então, estão aqui esses dois feras, né, que fazem parte de uma equipe que é muito maior, né? Eu, quando fui convidado aqui pelo Marum, pelo Alan, para falar do projeto do Rock in Rio, eu falei, olha, tudo bem, mas eu não vou sozinho, né? É pena que eu não pude trazer mais gente, tá? Mas foram 23 pessoas na equipe, entre professores, alunos, alguns ex-alunos recém-formados e os técnicos também. Nós, infelizmente, não temos aqui hoje o Davi Zoega, né? Que o Davi está no Rio, eu tentei, liguei loucamente para ele para ver se ele poderia chegar aqui a tempo, mas o Davi não pôde. O Davi foi o representante de Friburgo na equipe do Rock in Rio, tá? Então, o Davi trabalhou lá com a gente. Ele já estava no Rio trabalhando, né, como freela e tudo. Depois acabou sendo contratado. E ele, eu falei, olha, cara, eu quero você. Você está na equipe e tal, né? Você se inscreveu como voluntário. Agora você está trabalhando, você não pode? Como é que fica? Ele falou, não, eu vou dar meu jeito. E nos meus dias de folga, eu vou estar lá na equipe. E ele estava lá. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, tá? Daniel, vamos botar aqui a bagunça aqui. Isso aqui que a gente trouxe, né? A gente sempre anda com equipamento, né, gente? E aí não é diferente. É essa bolsinha aqui que a gente costuma chamar de homem-bomba, né? Você veste, você parece um homem-bomba, né? Enfim, você vira uma árvore de Natal. Nem sempre é assim que a gente trabalha, tá? A gente trouxe parte do equipamento que a gente costuma usar, mas o mais legal, eu acho, que é primeiro a gente soltar as imagens, né? E aí a gente vê as imagens e depois bate um papo bem descontraído. Vocês vão poder perguntar para mim, perguntar para os nossos dois representantes aqui, tá? Então, tá no ponto? Não sei. Tá no ponto aí o vídeo, será? Nós trouxemos um videozinho, que é um resumo, né, do trabalho que foi feito lá, dos 7 dias. Então, assim, tem show, tem bastidores, tem o nosso making-off, né, da equipe carregando coisa, tem o Laranjo lá, ele nem sabe, mas ele tá lá na foto, né, tem muita coisa legal. Num videozinho curto, rápido, tá? E depois a gente pode passar algumas imagens extras se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tá? Então, vamos apagar a luz? Melhor? Espero que vocês gostem. Vou tirar isso daqui. voz numa canção, todos num só coração, um céu de estrelas, que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar. E aí, galera? Valeu, obrigado. Como eu falei, isso é um vídeo, né? Que a gente fez um pupurrizinho assim. A gente fazia lá um vídeo por dia, né? Então, um vídeo que representasse aquele dia. Isso ia pro telão, né? Foi uma experiência assim, super corrida, foi muito bacana. E assim, só foi possível por conta de um baita trabalho de equipe, né? Aquele nome que apareceu ali naquela foto aérea fantástica e tal, vários nomes, né? São 23 nomes e, assim, total apoio de professores, né? Todo mundo estava envolvido, cara. Desde assim, desde Laranja, eu preciso disso. Aí corria para o Tom Jobim, preciso de um armário, preciso de não sei o quê. E vamos, e, assim, e as coisas, por mais que a gente tinha que correr com tudo, né? Correr contra o tempo, cara, deu tudo certo, né? Eu acho que foi o medo de dar errado, né? E não podia dar errado, né? Tava em jogo, enfim, a reputação, né? Da gente, de nós aqui, de todos nós. E a gente tinha a obrigação de fazer o negócio dar certo. É complicado, né? É um evento muito grande, evento mundial. Foi fantástico essa ideia de fechar uma parceria, né? Agora tem todo um processo, né? Que eu acho que vocês devem, né, talvez queira saber como é que se deu, como é que aconteceu, né? Nós temos aqui duas estrelas dessa equipe, né? Assim, o Glaucio, além de fotógrafo, o Glaucio trabalhou lá, né, como editor de imagens, deu todo o suporte para a gente. O Glaucio, antes de fazer fotografia, ele é formado em informática, né, na área de informática. Então, assim, tem um know-how nessa área que eu não tenho, que os outros não têm, né? As negociações com a Artplan, enfim, com a Approach, tudo isso foi um grande aprendizado. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nesse vídeo aqui, o professor João me perguntou assim, são suas? Não, são da equipe. E por incrível que pareça, né, nesse Rock in Rio 2011, o que eu menos fiz foi fotografar, né? Eu não pude, assim, eu não estava bem, né, emocionalmente. Eu tinha perdido um parente muito próximo, meu irmão, e eu tinha até me afastado do grupo, depois do grupo montado, né? E aí eu chamava esse grupo de família, né? O Davi aqui de Friburgo estava na família. E eu me afastei. E aí viraram para mim e falaram assim: não, olha, você tem que fazer. Eu falei: não, mas tem outras pessoas, tem outros professores, né? No grupo, tem técnicos, tem alunos. Eles falaram: não, você tem que fazer. Se você sai, sai todo mundo. Eu falei: opa, peraí, calma, né? Então aí foi o carinho da equipe, né? E esse envolvimento incondicional. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a ficar quantas horas sem comer no primeiro dia? Uma loucura, assim, entendeu? Um cheeseburger gelado. Depois um cheeseburger gelado resolveu a situação, né? Então, assim, foi muito mais do que foto, muito mais do que técnica. Foi um envolvimento absurdo. O pessoal ficava lá em casa, eu era que morava mais perto, né? Então teve um acampamento na minha casa. Uma loucura, né? Os detalhes sórdidos a gente não mostrou aqui para vocês, né? Tá? Tipo, tinha gente... É, tinha gente dividindo colchonete, no bom sentido, é claro mesmo, porque não tinha colchonete para todo mundo, entendeu? Foi uma... Assim, né? Não, ele morava perto também. Ele ia para casa dele, malandro ia para casa dele. Minha casa virou um acampamento, né? Bom, vamos tentar fazer a coisa um pouco mais didática, né? Falar da produção. Eu não sei se vocês querem saber coisas mais técnicas, histórias engraçadas. Então, eu estou aqui, né? Eu posso falar de todo o processo de construção dessa equipe, desse trabalho, né? Eu, como eu falei, eu atuei muito mais como gestor do que como fotógrafo, né? E eles, sim, eles atuaram como fotógrafo, foram brilhantes, né? Agora, não sei se vocês querem tirar dúvidas, tipo, por exemplo, como é que faz aquela foto do alto? Ah, um louco desses aqui se pendura na tirolesa, né? Tirolesa, aquela coisa que... Você viu uma menina pendurada numa foto? A menina, numa, tipo, amarrada, pendurada, descendo numa corda? Então, esses loucos desciam nesse negócio, né? Com equipamento pesado, e lá de cima fazia fotos extraordinárias. Descer com equipamento já é difícil. Descer com equipamento e fotografar é mais difícil ainda. Descer com equipamento, fotografar e fotografar bem, entendeu? É um negócio complicado. E era assim: não, deixa que eu vou na tirolesa. Eu virava e falava só o seguinte assim: volta com essa porra. Tipo, tem que voltar com essa foto. Porque se você vai lá pra cima, eu tô abrindo mão de ter um fotógrafo aqui embaixo. Então quando você vai lá pra cima, você tem que voltar com essa foto. Sabe aquela coisa que a gente escuta na faculdade? Ah, o editor do jornal vai te pressionar? Eu tinha que pressionar os caras. Esse era o meu papel, né? Eu tinha que promover condições para que eles pudessem fotografar, e nem sempre eu conseguia, né? Claro. Mas eu tinha que cobrar dos caras, né? Então, tem essas coisas loucas, né? Por exemplo, eu lembro assim: deixa eu ir lá para fora. Eu quero ir lá para fora fazer as imagens lá fora. Não, você não vai. Pô, mas eu vou... Não, você não vai. Porque, por exemplo, sabe aquela história assim, eu sou o paizão, né? Então... Se lá fora está perigoso, eu não vou mandar um cara que não está preparado, não está com a experiência, né, necessária ainda, para ir lá para fora. Não vai. Entendeu? Aí, por exemplo, você sabe que saiu uma briga não sei aonde. Aí eu pegava o telefone, ligava para todas as meninas da equipe: volta todo mundo. Ah, eu não vou voltar. Volta, senão você não vem trabalhar amanhã. Entendeu? Era assim, pressão total, né? Então, e elas falavam assim: ah, só porque eu sou mulher? Não. Não é por isso. Mas imagina, eu tenho o Marcelo, que era um da nossa equipe, um maluco desse tamanho. Desse tamanho. Né? E ele tá lá fotografando. E ele atendia, falava: volta, cara, olha só, já tem foto suficiente, vem para cá, vem descarregar. O cara voltava. Aí a menina não queria voltar. E a porrada estancando lá. Eu falei: volta agora. Né? Então eu fui muito chato durante o Rock in Rio. Quem aqui gostaria de participar? Pois é, como fotógrafo, será? É? Agora há pouco eu estava ali dando uma entrevista. Aí. Boa noite. Legal. Essa vontade é legal. Essa... É importante isso. Quando a gente chega lá no Rock in Rio, a nossa equipe a gente dividiu em arte plan os, os deuses, né? Nós éramos talvez os mais esforçados ali e tal. Todo mundo com uma 604. Todo mundo conhece uma 604? Não, explica aí. Aquela super tele objetiva, custa $10,000 cada uma. Então, a gente, nós da Estácio, a gente estava com um crachá privilegiado, a gente tinha alguns benefícios que os outros não tinham, mas talvez, com relação à experiência, né, tinham fotógrafos da Artplan, tinham prêmio ESSO. É assim, para tentar entender, o que ele quer dizer é o seguinte: tinham duas equipes, né, fazendo a cobertura oficial, né, isso já foi motivo de briga desde o início. Então, tinha uma equipe, que era a nossa equipe, que era uma equipe acadêmica, que tinha um papel, que era fazer um trabalho documental. Nós tínhamos que fotografar show, mas nós tínhamos que fotografar plateia, lá fora, né? Por exemplo, olha, agora vamos fazer a tribo dos cabelos coloridos, né? Nossa amiga entraria lá. Legal, né? Tem um mosaico aqui só com gente com cabelo colorido, entendeu? Nós temos um mosaico, temos vários vídeos, coisas diferentes, né? Depois, assim, só beijo, né? E só os tatuados. Então, temos toda essa cobertura, é uma cobertura absurda, é um trabalho de um documento, né, histórico sobre o Rock in Rio 2011. E tinha uma equipe extremamente qualificada, claro, também, lógico, né, que era uma equipe de profissionais, uma equipe muito menor do que a nossa, que tinham equipamentos, por exemplo, ele falou uma 604, uma lente desse tamanho. A gente usava uma lente desse tamanho. Tamanho não é documento, mas faz diferença na hora de aproximar a foto. E aí a gente tem que criar várias artimanhas para poder chegar lá. Agora, né? Eu acredito que a principal artimanha seja você fazer a fotografia primeiramente com a cabeça. Então, sair para a guerra, sair lá para a multidão, sair no meio de com uma responsabilidade enorme de cobrir um show, de ter duas músicas para cobrir o fato, é usar a cabeça. Quem for entrar agora nessa equipe, provavelmente eu não estarei, que eu não sou mais aluno, mas quem for entrar na equipe agora... Está demitido. Entrar de cabeça, entrar com vontade de pensar, não só numa questão técnica, antecipar o momento do que pode vir a acontecer, e foi assim que eu consegui uma das maiores realizações do meu trabalho, sacar, pô, de repente tá todo mundo ali querendo pegar uma expressão e tal. Eu estava em casa, descansado, a gente estava trabalhando muito, e eu falei, pô, uma foto aérea talvez seja a síntese do mostrar o evento, né? Talvez essa foto aí possa ser uma carta na manga para quem não tem o olhar tão apurado como os outros, que talvez em evolução, talvez que não tenha um equipamento tão... Meu equipamento é bom, mas não aquele melhor. Então, a fotografia, aquela sacada que eu dei a sorte de ter, deu certo. Então, fica aí uma dica, uma sugestão minha de profissional, de coração aberto, de aluno, que pode ser, no momento que vocês estiverem mais sendo pressionados, a simplicidade de uma foto pode ser bacana, ser divulgada. Foi essa foto aí. Essa foto aí. Então, assim, tem ninguém fez. Né? Tinham 150 fotógrafos. Uhum. Então, eu dei a sorte de... Pô, estava em casa, estava descansado e... Falei, pô, de repente é uma, hein? Aí fui, peguei carona no helicóptero, pedi, ele me ajudou, falei com o Boninho, fala com... A história, então, assim, a foto é demais, né? E a história é engraçada, porque assim, vamos lá, vamos começar do início. Primeiro dia Rock in Rio. Chegamos na cidade do Rock, né, e vamos lá montar nossa base. Tinha uma sala de imprensa enorme, com imprensa do mundo todo, do país todo, e tinha uma sala pequena que ficaria a nossa equipe e a outra equipe. A equipe que fazia só mais show mesmo, e os patrocinadores, tipo Claro, Taco, não sei o quê, né? Uma equipe mais comercial, com um número menor de fotógrafos, fotógrafos muito experientes, com equipamento de ponta. Bom, aí nós chegamos lá, a Estácio tinha disponibilizado 4 computadores pra gente, um Mac e 3 PCs, e no momento lá que ligamos tudo, deu um apagão. Todos os computadores pararam, os nossos 4 computadores. Falei, pô, começamos muito bem, né? E aí, graças ao Glaucio, a gente conseguiu ligar... senão não teria acontecido. O Glaucio conseguiu botar o meu notebook, né, para fazer o papel que a gente precisava de abastecer, de gravar, abastecer as imagens, né, no site e tal. Ele cuidou disso e foi assim, salvou o primeiro dia. E o curioso foi o seguinte, aquele primeiro dia, que era o mais complicado, talvez porque a gente estava, né, uma equipe começando, uma equipe de gente muito jovem. Eu tinha feito o 2001 em película. Eu era parte da equipe, não era o responsável da equipe. Quando isso acontece, o responsável da equipe arranca os cabelos, né? E aí a sorte que eu tinha esses caras. E aí montamos lá tudo e tal, fotografamos. No dia seguinte, praticamente sem dormir, chegamos lá novamente. Aí chegaram os técnicos, a gente teve, enfim, preparar os quatro computadores, né? E quando começou a imprensa a ficar mais, a coisa mais quente, bateu a nossa porta, isso foi muito engraçado, né? Bateu a nossa porta, não é piada de português não, tá, gente? Mas bateu um português na nossa porta. Um repórter português. Aí chegava, o que é Estácio? O que é Estácio? Todo brabo, né? E aí o pessoal falou, ah, faculdade, não sei o quê, somos alunos da Estácio, cobrindo Rock in Rio. Eu tava sentado no canto e vi que o cara saiu dele furioso. Aí eu fui atrás, falei, cadê? Qual é esse cara? Eu fui falar com ele. Falei, olha, são alunos, o que houve? Ele não queria dar explicação. Ele ficou, depois eu descobri, ele ficou revoltado. Por quê? Porque o país dele, né, a revista que ele estava representando, mandou ele mais um ou dois daquela revista para cobrir o Rock in Rio. E no primeiro dia, a revista dele deu as nossas fotos. Começamos bem, né? Com todos os problemas do primeiro dia, com todo o cansaço, o lanche no primeiro dia, houve um equívoco lá, nós ficamos, sei lá, desde a hora que a gente chegou de manhã até a noite sem comer nada. Entendeu? E aí, assim, uma loucura. Aí começou assim, né? Com toda a juventude presente, só conseguimos isso através da... Cada um fazia uma tarefa. Então, a cobertura foi completa. E não tinha essa. Era assim, vamos pegar lanche? Vamos. Vamos carregar as caixas de lanche? Vamos. Vamos montar o computador? Vamos. Não tinha essa assim, ah, eu sou fotógrafo, isso eu não faço. Era uma família. Então, assim, meu irmão, vamos junto. Entendeu? E foi graças a isso, graças às pessoas que estavam cobrindo o show, que eu pude pensar numa foto aérea, que eu sabia que tinha um amigo que estava cobrindo o outro show, que esse dia foi Shakira, né? Foi Shakira. E, entendeu? Então, o equipamento, o peso de um grande profissional, isso tudo colabora muito com a imagem. Eu lembro que eu cheguei lá e o cara é prêmio S, né? Porra! Ô, mestre, o cara do nosso lado era prêmio S. É, entendeu? Prêmio S de fotografia. E a gente está concorrendo com ele. É, mas assim, não é uma briga, é um respeito, assim, porque o cara é... Admiração. Mesmo. É, admiração. Marco Terra Nova, o nome dele. E aí eu lembro eu ter entrado na... Eu cobri o Steve Wonder. Porra, vou contar isso para meus filhos, né? Cobri o Steve Wonder, pô, então... Aí eu lembro que eu cheguei na detalhe na é o seguinte, sala. Eu falo assim, pelo amor de Deus, eu adoro o Steve Wonder, deixa eu fazer o Steve Wonder. Eu falei, mas olha só, não adianta, ele não vai te ver, cara. Qual a porra? Aí o outro diz assim pra mim, olha só como é que era todo dia tinha uma história. Era assim, o outro vira assim pra mim, olha só, cara, eu faço qualquer coisa, menos o show tal. Falei, porra, por quê? Não, porque eu sou fã, eu quero assistir. Falei, porra, tu tá de sacanagem comigo. Aí no final bota o cara pra cobrir, entendeu? Bota o cara pra cobrir, vai lá, tu é fã do cara, tu vai cobrir esse negócio, entendeu? E era assim, por exemplo, a Carla. Porra, a Carla é rock and roll pra cacete, aquela coisa, heavy metal. Aí eu falei, olha, você vai fazer a Katy Perry. Ela fez assim, torceu a cara como quem diz, filho da puta. Só que era um show importantíssimo, com altas imagens, né? Extremamente importante. Aí eu chamei, vi que ela fez a cara feia, falei, olha só, vem cá. Você vai fazer isso. Depois eu te dou um outro show do que você gosta. Mas você vai fazer isso como se fosse, assim, o melhor show do mundo pra você. Eu quero ver as imagens mais fantásticas. Ela foi. Eu morrendo de medo, né? Eu sabia que ela era muito boa, tecnicamente. Mas eu falei, porra, ela não gostou de ir fazer. Meu irmão, quando voltou, porra, cada imagem assim, de... Você disse assim, cara, as imagens rodaram o mundo inteiro. Foi fantástico. Aí você vê que assim, ela tirou aquela coisa assim do pessoal, entendeu o papel dela, foi lá e fez. Eu acho que não dava para fazer melhor do que ela fez. Eu acho que foram as imagens que espero mais publicadas, né, da imprensa toda, foram a da Carla. Então, aí você vê como é que, sabe, todo mundo entendeu a missão, né? Agora, a história do helicóptero é a seguinte. A história do helicóptero, esse cara estava de folga, porque de vez em quando tinha folga, né? É. Pessoal, assim, na verdade, a ideia inicial era intercalar. O processo era, trabalha um dia, folga o outro. No final, todo mundo estava trabalhando todo dia, né? Aí tinha hora que eu tinha, assim, mais fotógrafos do que pautas. Aí eu falava assim, vai fazer beijo, vai fazer cabelo colorido, dá uma volta aí, vê se acha alguém estranho, entendeu? Eram umas coisas assim, às vezes meio loucas, meio soltas, porque tinha mais gente do que eu tinha planejado. Aí esse cara foi pra casa. Foi descansar e tal, tava de folga. Aí na hora que o bicho tá pegando na sala de reportagem lá, liga ele. Olha, eu tô aqui no aeroporto. Falei, porra, o problema é teu, né? Eu já tava tão louco, tão alucinado naquela hora da noite. Falei, porra, o problema é teu. Ele, não, olha só, falei, fala, o que é, Fentini? Porra, tô cheio de problema aqui, cara. Fala logo, porra. Não, porra, eu tô no aeroporto e tem um helicóptero aqui da Globo e tal, não sei o quê. Porra, eu quero entrar nesse helicóptero, quero fazer uma foto aérea, não sei o quê, a cidade do rock inteira, quer uma guitarra, não sei o quê. Uma ideia maravilhosa, né? Uma ideia maravilhosa, mas tava nublado. E eu falei, porra, não, e assim, tem um helicóptero aqui da Globo. Só da Globo, só, de mais ninguém. Globocop, né? Eu falei, pô, só o Globocop? O que mais que você quer? Né? Quer mais alguma coisa? Quer um beijinho, né? Porque, pô, não dá, né? Aí eu, não, mas consegue pra mim, o cara tá aqui, o cara é gente boa e tal. Não, aí o cara falou assim pra mim, garoto, você é muito legal, mas eu nunca vi ninguém que não seja da Globo andar. Eu falei, calma, que a gente vai resolver isso. Ele falou assim, se não for impossível, é quase impossível. Mas a gente fica aqui batendo papo. Eu falei, calma, rapaz. Porque tava nublado, o helicóptero não ia subir ali imediatamente, né? Aí ele liga. Isso 11 horas da noite. Aí momento no... mais top do estresse dentro do Rock in Rio. Aí no decorrer do... Que esse cara foi também falar com... Não, detalhe, Boninho. Ele queria que eu saísse de lá pra ele falar. Eu falei, tudo bem, mas qual é o nome da pessoa que tá aí? Com quem eu tenho que falar lá? De escola com ele? Fala, pergunta ao cara quem é que autoriza essa porra. Aí ele, ah, quem é que manda? Não sei o que e tal. Ó, oh, quem manda é fulano. Procura ele lá. Falei, como é que é o nome? Ah, o nome do cara, o manda-chuva, é o Barreira. Falei, pronto, né? Porra, Ferrentini, o Barreira vai embarreirar, né? Tudo bem. Aí, pra eu sair dali, eu preciso da compreensão de todo mundo. Aí eu larguei a professora Evelyn e a professora Cíntia, loucas e alucinadas lá sozinhas, com aquele bando de alunos chegando com foto e tal. O Glaucio teve dia que ele não fotografou. Que ele ficava lá só recebendo, editando e tal, e cortando e mandando e tal. Tratando. Aí, tratando. Então você vê o seguinte, o desprendimento, né? Tem gente que fala, não, eu quero fotografar. Ele abriu mão, né, do ofício que pra gente é o mais prazeroso, né, pra poder cuidar das fotos dos colegas e fazer a coisa funcionar. E eu me ausentei por, sei lá, uma hora e pouco negociando, porque eu cheguei na Globo, ali no, tinha um stand da Globo, né? Era uma cidade da Globo ali dentro. Aí eu cheguei na porta de segurança, o que tu quer? Falei, não, olha só, eu quero falar com fulano, não sei o quê, e aí vai. E passa de um em um, toda a hierarquia, vai perturbando, não sei o quê, uma hora e meia. Até que eu cheguei num container, ele, e aí? Eu falei, calma aí, porra, eu tô aqui dentro, tô tentando entrar, né? A barreira é difícil de chegar e tal. Aí, é? Aí tá lá, eu cheguei num container que era assim, direção. Eu falei, porra, direção, o cara é diretor nessa porra. Aí eu falei, caraca, meu irmão, tudo bem. Aí... Ah, não, aí deixar. Alguém chegou lá e falou, não, agora você vai entrar para falar com ele. Quando eu entro, tô vendo dois caras conversando. Eu olhei, um era o Boninho. Falei, o outro é o Barreira, né? E agora? Tá o Boninho. Falei, puta, que merda, né? Aí eu, dá licença e tal, e comecei o trabalho de convencer. Quem foi meu aluno aqui, eu brincava na sala, eu falava assim, você faz comunicação, você pode até não aprender outras coisas, mas você tem que ter argumento para tudo. Né? É, quem lembra aí. Aí cheguei lá, fiquei gastando os caras. Ele mandava um, eu rebatia. Mandava outro, eu rebatia, não sei o que. Desde assim, pô, mas o moleque vai entrar lá, vai fazer foto como? Não pode abrir o vidro. Eu falei, não tem problema, ele tem equipamento de top de linha, não sei o que. O cara tem, ele vai fazer assim, faz... porra. Aí o cara, tá bom, vamos ali comigo. Saiu da sala, da direção. Foi lá no setor de rádio, falou, olha, passa o rádio aí pro helicóptero, não sei o que. Aí pegou e falou, ó, tá autorizado, fulano, assim, entrar tal, não sei o que e tal. Daqui a pouco... Aí do outro lado, tocou o telefone. Tocou o telefone do cara do helicóptero. Não, tô aqui com um garoto, sim. Daniel? Aí. Sim, senhor. Porra, o moleque é bom mesmo, cara. Aí eu falei, porra. Esse é quente, né? Moleque é sobrinho do Medina. Aí começou, aí eu virei sobrinho do Medina. Aí... Sobrinho do Medina, primo do Boninho. É. Já viu, né? E aí eu amarradão, falei, porra, cara... Não, Maria. O que o cara falou pra você? Aí o piloto veio, assim, é, fotógrafo, bacana, mas hoje ninguém vai decolar, não. Não, antes da autorização. Meu irmão, se tu conseguir autorização, tu pode até pilotar o helicóptero. O cara falou pra ele, ele me contou essa porra. Pô, no telefone, eu falei, pô, ele ainda fica fazendo piada. Se tu conseguir autorização, tu pode até pilotar o helicóptero, pô. Isso, 11h30, meia-noite. Eu, tranquilão, tava... Quando deu 4 horas da manhã, que não tinha levantado voo ainda, falei, bom, infelizmente, nunca serão, né? Vou desistir. Aí eu fui na... Não, peraí, se o Boninho autorizou, você acha que São Pedro não vai autorizar? Exatamente, mas eu não tinha esse conhecimento. Aí eu fui e falei com todo mundo, com... Sempre, no helicóptero tem um piloto terceirizado, tem um câmera, um operador de câmera, tem um técnico em eletrônica e tem um lugar vazio. Então fui falar com esse pessoal, aí cheguei na pista, fui cumprimentar todo mundo e um fotógrafo, um piloto da Shakira, do helicóptero da Shakira, falou assim, eu estava indo em direção, ou se eu fosse falar com você, aí o piloto da Shakira falou, pô, só aqui está essa névoa. No Santos Dumont e no Tom Jobim, tá tranquilo, o céu tá limpo. Aí eu fui falar, eu falei, pô, eu estava indo para apertar a mão para dar boa noite, para eu encher o saco no outro. Isso era de sexta para sábado, para eu encher o saco de sábado para domingo, entendeu? Aí eu falei, pô, que bom, cara. Aí ficou, eu falei, pô, cara, eu sei que eu fiquei maluco, saí correndo, peguei a mochila, né, com equipamento e tal, e aí. Quando eu cheguei lá em cima, cara, sensacional a imagem. Falei, pô, agora eu vou ter que cumprir a minha obrigação, né? Ai dele o se Globocop, chega sem a foto. Rapidinho. Hã? Ai dele se chega sem não, a claro. Foto. Matava o Globocop tem aquela câmera. Vocês conhecem aquela câmera do Globocop lá? Que pegou a gente no Complexo do Alemão? Lembra? Que deu um zoom enorme. Então, aquela câmera lá... Opa, gaguejei aqui. Ela deu um problema... Não sei o que houve, que deu um curto-circuito dentro. O helicóptero ficou com um cheiro de queimado. E o piloto, não, fica tranquilo. Eu falei, ah, tô tranquilo, tá ótimo. Porra. Aí ele falou assim, não, o que você quer? Quer subir, quer descer, quer... Aí eu falei, porra. Pode até pilotar. Aí eu fiquei empolgado, né? Eu falei, pô, de repente, é agora. Quem é que fotografa aqui? Então, todo mundo sabe que é abaixo de 30, né? Provavelmente vai borrar e tal. 30 de velocidade. É, 30 no obturador. Essa foto foi feita com 10 ou 15. Então, segurei aqui no cotovelo na costela. Todo mundo tem essa dica. E aí fiz lá de cima e aí eu peguei os fogos lá e tal. Aí, enfim, foi tudo bem. Aí, no outro dia, todo mundo veio detalhe falar é comigo, seguinte, ficar amarradão. Tal. No dia seguinte, a gente mostra, né? Foto foi... Ninguém fez a foto. Até então. Nos dias que se seguiram, todo mundo queria fazer. Aí eu joguei a macumba aí, que choveu pra caramba. Dança da chuva, né, amigo? Dança da chuva ninguém fez. É a única. Aí vou contar só mais uma não, coisa só que detalhe. Eu vou passar pro Glauco. Eu volto aqui. Uma hora e meia depois, a Evelyn, surtada, assim, onde é que você tava? Falei, porra, eu devo ser casado com ela, né? Onde é que você tava gritando comigo? Você que... Tava só colocando o Daniel dentro do Globocop. Aí ela parou assim. Hã? Eu falei, o Daniel fez a foto lá de cima dentro do Globocop. Ela parou de falar, tá bom. Aí continuou fazendo as coisas. Falei, porra, beleza, né? Não, aí eu... Tomei uma bronca, bicho, naquele dia eu fiquei com medo dela. Aí no outro dia, isso aqui eu tô contando, gente. Não é uma vaidade. É uma forma de mostrar que um trabalho em equipe sempre será bem sucedido. Né? Agora, uma vaidade pessoal... Quando o Marco Terra Nova entrou, que ele viu a foto lá no Macintosh, ele falou assim... Ah, já posso falar palavrão, é? Celério, pode? Quem foi o filho da puta que fez essa foto aí? Aí, pra mim, foi o melhor filho da puta que eu ouvi na minha vida. Aí, quando eu cheguei, ele falou, pô, garoto. Então, de coração, sem querer aparecer, foi uma das maiores realizações, né, como profissional. Eu já cobri as tuas coisas, mas essa foi uma das... Né? E graças ao trabalho de equipe, graças a pessoas que estão ali afim de querer conquistar um negócio. Essa vai ter o Rock in Rio 2013. Essa foto é a chamada. Então, né? Não tem dinheiro. Não tem, mas tem foto publicada no mundo todo. Tem um trabalho em equipe bacana. Uma experiência única. Tem uma experiência única. Então serve de incentivo aí não só para vocês, mas como para nós também, que a gente faz parte da mesma equipe. Entendeu? Assim, só para vocês terem uma ideia, quando eu digo trabalho de equipe, eu fico batendo nessa tecla, é porque, por exemplo, a gente tinha lá um armário muito pequeno, às vezes para guardar equipamento, né? E todos da nossa equipe eram fotógrafos. Com exceção da professora Evelyn, né? Que é diagramadora e tal, e que agora está virando fotógrafa também, né? É, ela falou, não, eu estava muito solitária, aí comprou câmera, começou a fotografar e tal. Mas, para você ter uma ideia, tinha dias que, assim, que o tumulto era tanto, né? E que eu tive que designar algumas pessoas, e elas se revezavam para tomar conta de equipamento. Então, para você ver, assim, para o cara parar de fotografar, né? Para editar, né? Que foi o que nosso amigo aqui fez, bravamente, né? É muito difícil. Para você parar para tomar conta de equipamento, pô, você se sente desprestigiado. Mas as pessoas entendiam que era para o bem do grupo, era não só o equipamento do outro, era o dele, era o meu, era de todo mundo, e a gente tinha que se revezar. Eu mesmo não fotografei quase nada, eu ficava nessas de vai lá e resolve pepino, vai lá e fala com fulano, vai lá e consegue não sei o quê. Então era um faz tudo, né? Para poder ir, liga para o laranjo toda hora, e, entendeu? Aí. Assim, entendeu? E aí conversa com a professora, olha, o fulano de tal, um dos nossos fotógrafos, está me enchendo o saco, eu não aguento mais, afasta ele daqui. Aí eu pegava e botava ele na pauta lá do outro lado da cidade do rock para ele dar um tempo também, entendeu? Até essas coisas. E aí tu pensa assim, tinha horas que eu também pensava, porra, eu não estou aqui fotografando? Que é o que eu sei fazer, né? Então assim, caramba. Então é um trabalho todo. Agora, é muito prazeroso, não só para o Daniel, mas para mim, para a equipe inteira, a gente dá um furo na revista de Portugal, né? Ver que ninguém tem a tal foto, né? Aí o outro chega com uma foto de um show e você vai dar uma olhada e você diz assim, porra, arrebentou, parceiro, essa luz aqui está demais. É muito bom, né? Você troca essa energia e é muito bom agora. Acontecendo também coisas terríveis, assim, tipo... A vaidade, né? Às vezes um ou outro não entendia essa coisa do espírito de equipe e tal. Poucos eram os casos que aconteciam. Algumas pessoas se corrigiram, outras não. Né? Teve gente que eu tive que, ó, vai pra casa, entendeu? Porque, pô, tá... Né? Só então... um instante. As fotos do Glaucio, por exemplo, que estava ali trabalhando, mas no momento oportuno foi lá e fez o trabalho, saiu nada mais, nada menos que Billboard, que é a referência... A maior revista de... De música. Então, olha o portfólio não. Que a gente pode... conseguir através de uma oportunidade dessa. Ele fala pouco, mas fotografa bem pra caramba, tá? Eu falo pra caramba. Eu sou fã dele. Por exemplo, nós acabamos de fazer... O Glaucio é aluno de, ainda é aluno de Madureira, né? Do curso de fotografia. E recentemente nós fizemos lá algumas exposições de temas ligados à região, né? E aí tem sei lá quantas fotos dele na exposição. Eu lembro... Tem uma que eu sou fã e que quando a gente ir à exposição, acho que eu vou levar pra casa a foto... Que é assim, você tem a Igreja da Penha iluminada, é uma foto noturna, a Igreja da Penha iluminada, e embaixo um tipo de brinquedo do Parque Xangai também iluminado com movimento, eu sou fã daquela foto. Né? Foi uma sacada de ângulo e de pegar a luz fantástica, eu vou roubar essa foto lá para casa, entendeu como é que é? É assim que funciona. Que mais? Vamos pensar aqui, vocês têm alguma pergunta? A gente fala para caramba, mas eu não quero que fique chato para vocês, por favor. Lúcio? Eu sou fotógrafo há 30 anos em Friburgo. É. Essa foto ficou maravilhosa, parabéns. Obrigado. Mas eu tenho uma situação. A fotografia é o melhor presente que tem para um fotógrafo fazer a foto. Mas hoje eu vejo o lado financeiro. Tem que ver, né? A gente precisa comprar um equipamento, precisa manter... É um mal necessário. A gente precisa da grana para se manter, né? Como todo mundo. A gente precisa da grana para se equipar, né? Para se aperfeiçoar, para comprar livros, enfim. A gente precisa da grana. A gente não faz pela grana, mas né, precisa dela, claro. É um lado importante. Mas tem um lado também que abre portas, né? Essa, por causa dessa foto, provavelmente abriu portas para outros tipos de trabalho. É o que a gente chama, né, é o portfólio, né? Sem dúvida, assim, como ele falou, não tinha grana envolvida. Todos, absolutamente todos da minha equipe eram voluntários. Eu não ganhei um centavo, né, nenhum deles. Nem antes, nem depois. Né? Então, isso era assim, porque naquele momento podia ter alguma coisa de como é que é a questão da grana e tal. E a gente sabia que ia ser muito baixa. Então, para não ficar briga, a gente decidiu o seguinte: ninguém ganha nada. As fotos serão cedidas, não serão vendidas, serão cedidas. Então, a outra parte também é através da Getty Images. Então, as fotos seriam cedidas e não vendidas, então ninguém ganharia mais nada. Inclusive, essa foto aí, ou qualquer outra, está em alta na internet, enfim. Mas, é claro, tem o uso que tem que ser restrito para algumas coisas, né? Mas está lá, está tudo lá. Então, ninguém ganha nada. Agora, sem dúvida, para você ter uma ideia, Ferrentini, o Glaucio, né, já estavam no mercado, já eram alunos que já estavam no mercado, mas cada vez mais se posicionam melhor. Eu acho que isso contribuiu um pouco. Mas tinham alunos nossos, né, que chegaram lá e fizeram e tal, e que realmente tiveram portas bem abertas. Eu acho que, por exemplo, eu vou contar daqui a pouco o caso do Rafael. O Rafael hoje, eu chegando aqui em Friburgo, eu estava falando, né, com o Marum, com o pessoal. O Rafael é o seguinte, eu tinha uma equipe que, na verdade, não eram 23 pessoas, eram 22 pessoas. Isso estava definido há muito tempo, meses antes do Rock in Rio. Teve o episódio que eu falei, que, né, que eu tive um problema de doença na família e tal, e eu me afastei. E quando, antes de eu me afastar, o Rafael era aluno de primeiro período de fotografia do Campus Madureira. Né? E no Campus Madureira, só ia o Glaucio. Porque na turma de primeiro período, que era a única turma que nós tínhamos, ele era o único que poderia, que tinha portfólio, que tinha, digamos assim, sido selecionado pelos professores. O Rafael, antes da gente fechar a equipe, o Rafael, aluno de primeiro período, acho que ele tinha equipamento, tinha acabado de comprar equipamento, ele veio, me procurou e falou assim, pô, ele vendeu a moto para comprar o equipamento, né? Eu vendi carro para comprar equipamento, ele vendeu a moto. Aí ele me procurou e falou assim, porra, cara, eu quero ir, pelo amor de Deus, me dê essa chance e tal. Eu falei, Rafael, olha só, eu preciso que você entenda o seguinte, quantos fotógrafos nós temos no curso de comunicação em todos os campos, no curso de fotografia em 3, 4 campos? Você é primeiro período, cara, você não tem um portfólio, você tem fotos para eu ver? Como é que é isso? Todo mundo foi selecionado, né? E, não, mas eu tenho que, pelo amor de Deus, me dar uma chance. Eu falei, cara, não dá. Eu espero que você entenda. Você vai ter outras oportunidades. Nós sempre temos, assim, a Estácio se envolve, né, com várias outras coisas, e a gente está se envolvendo com mais coisas aí, vem mais coisa pela frente, né, que vai abrir mais portas, mais possibilidades. E você vai ter, vai ser a hora certa, não é agora. Entenda que não é agora. Muito bem. Passou 1 mês e meio, 2 meses, eu retornei, né, assumi as minhas funções, e aí o Rafael veio me procurar. Sem falar nada de que queria ir. Ele falou assim, professor, você pode ver meu portfólio, me dar umas dicas, uns toques, o que, que eu tenho que melhorar? Tá, cara, vamos ver. Vamos ver, senta aí, vamos ver. E eu comecei a ver o portfólio do cara e falei assim, caramba, que esse cara melhorou? O que esse cara fez da vida dele nesse 1 mês e meio, 2? Porque ele construiu um portfólio para brigar pela vaga. E assim, vou te dizer, ele não foi... Se você botar uma hierarquia dos melhores portfólios, ele não foi o 23º. Entendeu? Ele estava mais para lá. Tamanha era a qualidade, o aperfeiçoamento dele, a dedicação que ele teve naquele espaço de tempo tão curto. Eu nunca vi isso. Nunca vi. E aí eu falei, cara, eu não posso deixar esse cara de fora. Ele fez por merecer. Ele conquistou a vaga, eu pensando. Só que eu tinha passado a lista para a direção da Estácio toda. Já tinha os nomes. Oi? Ah, sim, é sobre o Rafael. Aí, falei, cara, eu olhei aquele portfólio, pensei, porra, já tem a lista lá, a direção toda, vou ter que brigar muito, vou ter que me expor mais uma vez, mas eu já estou acostumado. Eu acho que foi por isso que o Laranja me botou nesse negócio. Aí eu falei, o que você vai fazer no dia tal de setembro? Ele, quê? Eu falei, o que você vai fazer durante o tempo que o Rock in Rio estiver rolando? Ele, como assim? Eu falei, porque eu quero você na equipe. Você acabou de conquistar a tua vaga. Eu vou mostrar o teu portfólio para os outros professores, mas eu tenho certeza que eles não vão negar. E ele ficou assim, né? Ele, cara, quase chorando assim, entendeu? Eu falei, você está na equipe. Aí eu apresentei. Aí, entre Arte Plena e Estácio, né, aquela coisa... Não, mas tem esse nome? Então tem que tirar alguém. Eu falei, então tira o meu. Ou são 23 ou não são nenhum. Outra coisa fantástica que vocês falaram aqui é a história da foto. Não é querer ser melhor ou pior do que o outro. Toda fotografia tem uma história. Então... A fotografia, se tivesse outro feito, a foto também seria uma foto bonita, mas a facilidade que o cara teve não ia ter tanto valor É. Com certeza. E parabéns ao trabalho. Ficou fantástico. Obrigado você também, porque quando a gente vê um fotógrafo, né, que está aqui, está participando e tudo, e todos vocês que também fotografam e tal, o que eu quero, né, assim, se a gente pensa num curso, se a gente pensa num trabalho desse, a gente pensa assim, o que é o profissional de fotografia no Brasil? É um profissional que é massacrado. Que câmera boa? Né? É, não, é, que câmera boa, né? Ah, mas com essa câmera eu consigo fazer? Mas não é só isso não, não é só isso não. Ele é massacrado pelos impostos. A gente paga mais caro do que qualquer outro. Por exemplo, uma câmera, sei lá, dessa aqui, né, com esse conjuntinho que está aqui, aqui no Brasil, dá esse conjuntinho, sei lá, 20 e poucos mil reais. Lá fora, tu pode botar menos da metade. Não, e tem aquela história também. Ah, eu sou fotógrafo, não sei se isso. Só que é o seguinte, a gente é mal remunerado comparado aos fotógrafos lá fora. Eu sou então fotógrafo. A gente é massacrado. Ah, você faz, mas você faz... É, a pessoa fica sem graça. Tá aí. Não, fotógrafo. Fotógrafo, ponto. Ah, mas é fotógrafo, conhece aquele? Tipo, você faz isso assim, nas suas horas vagas? É, entendeu? Então é igual músico. Eu até brinquei aqui, eu falei, peraí, tem coisa errada, eu não sei cantar, cara. É. Entendeu? Não é vazio, eu falei, entendeu? Aqui, eu falei, não é vazio. Quando eu comecei entregando o jornal para um fotógrafo que eu conheço até hoje. Exílio Barroso. É, tem uma revista de moda íntima e meu segmento é mais na moda. Uhum. Fotografo show também, fotografo de tudo. Nessa vida a gente fotografa, acaba fazendo de tudo. Mas o bom é você se especializar. É, eu concordo que tem que se especializar, mas eu acho que assim, a galera tem que experimentar muito antes. Sim, né? Sim. Para poder, né, aprender com aqueles experimentos e tal. Só para concluir, eu ia falar o seguinte: o sonho que eu tenho, né, assim, o pessoal brinca e tal, eu falo isso para a equipe, falo para os alunos lá em Madureira, na Barra, no Rio Comprido e tal. Eu quero que o profissional de fotografia nesse país seja mais respeitado, que ele possa ser cada vez mais preparado. Né? Então assim, se já melhorou muito, melhorou, né? Eu acho que assim, nós temos profissionais da antiga que são brilhantes, que influenciaram várias gerações e assim, são referências, mas a gente sabe o quanto esses caras ralaram, né, para surgir um aqui, outro ali e tal, pá. E assim, a gente tem um país em crescimento econômico, mas que tem que crescer culturalmente. Eu quero que o fotógrafo seja um cara preparado culturalmente. Eu quero que ele tenha conhecimento das mais diferentes áreas, que ele saiba se apresentar, que ele entenda de marketing pessoal, que a gente possa fazer dessa profissão uma profissão mais respeitada. Né? E isso é o teu trabalho, é o nosso trabalho, é o trabalho da molecada, é todo mundo junto. Então, assim, se a gente quer uma fotografia melhor, como uma estrutura de linguagem, todo mundo tem que trabalhar para isso, você, eu, todo mundo. Né? Então não tem essa rixa. A gente rixa na hora ali, vamos brincar para ter a melhor foto. Beleza, mas depois a classe tem que ser mais unida. Né? A gente estava discutindo isso recentemente, porque, por exemplo, a galera que trabalhou comigo, muitos não têm o registro de repórter fotográfico. Isso é negado. Né? E é um impedimento assim, que acaba fechando portas. E a gente está brigando pelo reconhecimento disso. Né? Já conversei com várias associações, com sindicato, e a gente está brigando, né, nos bastidores também para ter esse reconhecimento. Porque aí você cresce, né? Todo mundo cresce como classe. Né? Vini, aqui nós somos publicitários e jornalistas. O que nós podemos fazer e como fazer para participar da próxima equipe? Então, a gente está... A Stassi parece que fechou. Eu não tenho o start ainda, tá? Eu não tenho autorização para montar uma nova equipe ainda, né? Mas se isso acontecer, se estiver comigo, a ideia é primeiro. Eu vou fazer... Quando a gente fizer uma seleção, vai ser uma seleção primeiro maior para depois afunilar, né? Porque vai ter mais tempo para isso. Esses caras que trabalharam na outra, eles vão dar alguns encontros, algumas aulas, né? Para falar, para preparar a nova equipe. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu quero essa transição. Em respeito a quem fez, né, para que possa melhorar ainda mais aqueles que virão. Tanto no curso de publicidade, quanto no curso de jornalismo, e até mesmo no design, né, as pessoas têm chance de entrar na equipe. É claro que quando você tem um curso como curso de graduação tecnológica em fotografia, onde você tem, assim, por exemplo, eu tenho em Madureira 120 alunos, na Barra 120, mais, sei lá, uns 110 no Rio Comprido, mais uns 20 ou 30 em Campo Grande. Então, assim, é um número muito grande de gente pensando fotografia o tempo inteiro. Diferente do curso de comunicação ou de design, que tem design uma disciplina de fotografia, comunicação tem, né, publicidade tem duas obrigatórias, uma eletiva, jornalismo tem duas obrigatórias, uma eletiva. Então, e assim, a gente sabe que a massa, um grande número de gente vai sair do curso de fotografia, natural. Mas eu vou destinar, se tiver comigo, claro, eu vou destinar um número X de vagas para o curso de comunicação e design. E aí, como seria feita essa seleção? Eu já conversei, eu tenho a estrutura toda montada, mas eu não tenho o start ainda, né? Na hora que eles disserem assim, tá contigo, amigo, aí mata a bola no peito e vambora, né? Então, assim, a ideia é passar nos mais diferentes, né, campos aí e fazer, vamos supor, tal dia será reservado para entrevista, né? Para fotografia, né? O cara vai ter que mostrar o portfólio dele, né? A gente vai disponibilizar um e-mail para ele mandar o portfólio antes, para, né, quem tiver, os professores darem uma olhada, e no dia que tiver, naquele dia que o cara tem que ir, ele vai ter que levar o portfólio, então, em alta resolução, né, porque não vale pegar foto do colega, né, tem de tudo, né, gente, a gente sabe disso. Foi feita uma seleção anteriormente? Foi feita entrevista? Foi. Não foi talvez tão divulgado, porque a coisa foi muito corrida por conta do problema que eu tive, né, mas a gente, assim, manteve contato com os professores, assim, quem é, né, assim, tipo, quem são os talentos do tal campus, manda o material. Por exemplo, tinha um cara no Tom Jobim, que ele já era estagiário do Globo, queria participar, mas não mandou o portfólio a tempo. Tchau e benção. Acabou. Porque não dava mais tempo de ver mais nada. Mas mandar fotos de ação, fotos de show, fotos de esporte, foto que você tem a percepção... Daqui de Friburgo teve o Davi. Rápido. A gente quer, assim, para pensar isso aqui, é esporte, né? É dança, não é só música, é dança, é esporte. Porque aí o cara que faz esporte, faz dança, ele vai fazer, teoricamente, isso aqui bem feito, né? Então a gente quer música, dança, esporte, são as principais coisas do portfólio. Ver se o cara entende bem de luz, se ele consegue pegar uma luz legal, não é só o momento, é a luz também, né? Daqui de Friburgo foi o Davi. Davi Zoega. É o sobrenome complicado. Eu não sei nem se é essa a pronúncia, tá? É o Davi, ele apareceu aqui na foto. O pessoal conhece o Davi, né? Ele quase veio pra cá hoje. De Madureira era só o Glaucio. Mas aí acabou entrando o Glaucio e o Rafael, como eu falei. Ele era do Tom Jobim. A maioria saiu do Rebouças e do Tom Jobim. Aí muita gente vai dizer assim, ah, porque são os dois campos. Não é porque lá, nesses dois campos, é que estavam o quê? O curso de fotografia. Então, naquele momento... tinha o Barra e Tom Jobim, nós tínhamos os cinco períodos. Em Madureira tinha um período. Né? Do Tom Jobim, ele não era de fotografia, ele era de comunicação social. Né? Quem mais era? O Davi era daqui de comunicação social. Mas dei meu, né, portfólio. Mas deu o portfólio. Olha de você, assim, né? Isso. Do Rock in Rio, nesse ano. E como eu sou aluna de comunicação, fui lá conhecer, né, o núcleo lá onde estava, vocês estavam reunidos, até conheci algumas pessoas. E aqui em Friburgo não foi muito divulgado. Esse núcleo, deixa eu só te corrigir, esse núcleo lá no Tom Jobim, né, que é onde você está citando, eu, por exemplo, TV, né? Eu não tinha nenhuma sala no Tom Jobim. O meu núcleo era da minha casa. Pois é. Entendeu? E assim, a gente aqui de Friburgo teve uma dificuldade muito grande porque vocês se reuniram antes, né? Vocês já estavam se reunindo, já estavam planejando isso antes. E aqui a gente, esse planejamento, essa reunião é muito difícil para a gente, né? Tem que ser feita no fim de semana. Eu fui um caso à parte, porque a reunião que teve no Tom Jobim, onde muita gente até de Friburgo compareceu, que foi em março de 2011, eu estava lá sentado como voluntário. Como vocês estão aqui. Eu estava lá sentado como voluntário. Porque eu me inscrevi como voluntário, mandei meu currículo, né? Professor voluntário. E aí eu estava lá, e aí o pessoal estava falando de TV. Não sei se você estava lá nesse dia na reunião, no auditório, numa sala em enorme. Em março, lá. Não. Foi em março. E aí, não lembro se foi 30 de março, sei lá. E aí eu tô lá, o pessoal falando da TV. Alguém falou assim, vem cá, mas fotografia como é que vai ser? Aí quem estava aqui na frente fez assim, não, peraí. Tá ali, ó, professor, vem para cá. O quê? Não, tá com ele. Falei, ah, parece... pique, né? Tá com ele. Aí eu falei, pô, peraí, cara. Eu queria trabalhar como fotógrafo, agora eu estou com a responsabilidade de coordenar essa equipe. Foi assim, em março. Uhum. É só uma sugestão para que seja ideia... realizado em dias que a gente possa participar. Não, a ideia é o seguinte. Se for para fotografia, como é que eu pretendo fazer? Né? Divulgar isso, né? Através das redes sociais, através do CIA e tudo mais. E aí, assim, as coordenações, né? Como eu estou como coordenador de fotografia lá em Madureira, eu tenho contato direto com as coordenações, fica muito mais fácil. Antes eu não era. Né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter um e-mail para a pessoa mandar o seu currículo, mandar o seu portfólio, as coordenações vão divulgar nos campos. E aí, quando eu estiver com a equipe de professores em cada campus para fazer, receber os portfólios, entrevistar, daí a gente vai fazer essa seleção, né? E aí a gente vai marcando, é assim que funciona, né? Não é diferente em nenhum outro campus. Agora, é natural que naqueles dois, onde nós tínhamos um curso voltado para isso, dali saíram o maior número de gente, entendeu? Só um instantinho, teve uma situação que chegaram três pessoas na nossa sala e eram três voluntários de fotografia, só que não estavam na equipe de fotógrafos. E eu, particularmente, eu não sabia que tinham esse empenho ali de ajudar. Eu falei, bom, ótimo. Eu tinha acabado de fazer minha pauta, eu dava as fotos para ele tentar melhorar, que ele trabalha lá mais ou menos. Aí ele estava lá descarregando. Eu falei, bom, então vamos nós três. Eu falei, sou o Daniel, então o que eu puder, o mínimo conhecimento que eu sei, eu passo para vocês. Eles estavam com uma máquina pequena e ele falou assim, a gente veio aqui para pegar o seu cartão e ajudar. Mas numa boa, achei legal. Eu falei, bom, então eu vou tentar ajudar vocês também. Lembra, o trabalho em equipe, né? Então eu pude ter a oportunidade de ajudá-los. Então eu falei assim, a gente deu a volta no backstage, falei, todo mundo prepara a máquina aí, que alguma coisa vai ter, porque tem muita polícia aqui em frente ao camarim. Falei, pô, tem muita polícia, pouca gente, isso aqui, vamos conversar aí, fala aí o seu nome. Aí, mas deu 5 minutos, o Elton John passou. Aí, o maior burburinho dos policiais, eu falei, prepara a máquina. E eu sem máquina. Porque aquelas pessoas estavam ali predispostas a interesse, né? Trabalhei em equipe, sem máquina. Eu falei assim, vai acontecer, hein? Prepara que o Elton John foi, as pessoas com a máquina saboneteira, na cara assim, do Elton John, pá, pá, pá, pá. Quando olharam, caraca, eu falei, vocês fizeram uma foto que ninguém tem. Então, melhor divulgar, procura ele. Não, tô feliz, vou curtir o show. Aí piraram, ficaram malucos. Falei, bom, eu ajudei. Mas assim, ia ser de um ajuste ali, não tão programado, ia ser uma oportunidade para que eles ficassem ali também. Assim, ele fez isso à revelia, né? Porque eu não sabia, não estava autorizado. E eu já sabia que aconteceu isso, não sabia no dia lá, né? E uma coisa assim que aconteceu, por exemplo, teve uma reunião, né? Ele estava. Essa é boa, essa acho que você não sabe. Nós fomos para uma reunião na Artplan antes de começar o Rock in Rio, tipo, uma semana antes, né? E aí convocaram assim, olha, eu quero da sua equipe os editores da sua equipe. Falei, bom, tá, eu vou como chefe. Aí foi uma professora, Cíntia, foi o Glaucio e foi a Evelyn, a professora Evelyn. A Evelyn e a Cíntia são um doce. E esse cara, vocês estão vendo que ele quase não fala, né? Muito bem. É. E aí, pois é. E aí, tô lá sentado com os meus três editores. Reunião no Artplan. O cara da outra equipe. Aí veio um papo assim, olha, vocês vão trabalhar, vocês que são editores, vocês vão trabalhar para a equipe aqui do fulano. Eu falei, como é que é? Eu tô, né? Ah, essa eu te contei? Eu não lembro. Ah, tá, não, foi verdade. Mas não, mas você não sabe o que eu fiz lá na hora, né? Eu te pedi ajuda, você me ajudou, mas na hora esse cara aqui olhava pra mim. O chefe sabe tudo. É. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, vocês vão editar aqui pra ele, nós precisamos de não sei quantos da tua equipe pra fazer não sei o quê, pra levar cartão e tal. Eu falei, opa, peraí. Aí eu só assim na cabeça, peraí, mas eu não falava nada, eu quieto olhando, todo mundo com o notebook aberto, aquelas reuniões parecem tudo americano, sabe? Né? Aí esse cara olha pra mim, a Cintia olhando pra mim, assim, tipo, caralho, você não vai fazer nada. A Evelyn me olhando, assim, quase me mordendo. Eu olhei, a mulher continua falando. Falei, peraí, só um minutinho. Bati o computador, fechei o computador. Olha só, ninguém da minha equipe vai ficar carregando cartão pra outra equipe. Tá? E se você, me desculpa, amigo, nem te conheço, você deve trabalhar bem pra caramba, mas é o seguinte. Pegue os seus editores. contrate os seus editores. Os meus estão fazendo um trabalho acadêmico documental. Né? Foi isso que, né? Lembra? E não vai, ninguém vai parar para editar para você, até porque eu acho que você tem que montar a sua equipe. Né? A minha equipe está pronta, montada. Se for para acontecer, vai acontecer com os meus fotógrafos, com os meus editores. Não tem essa de carregar cartão. Não tem, eu não quero nem que... Ah, mas você pode ver outros voluntários. Não, é outra coisa. E eu não quero, eu não iria botar você, por exemplo, para carregar cartão para mim. Vini, se você está na minha equipe, você tem o seu cartão, você tem a sua câmera. Como é que a gente faz para ter acesso ao material de vocês, que vocês produziram lá então, no Rock in Rio? Então, isso estava na Getty Images, né? Já saiu, né? E a gente está com todo o arquivo pronto. A ideia, a gente está vendo aí se de repente a gente monta uma exposição itinerante, né? E, enfim, eu estou de poder de todos os arquivos guardados, né? É, tentando ainda, depois de, mesmo depois de um ano, organizar ainda mais as coisas, né? Isso que vocês viram aqui é um fragmento, 1%, e que não é o melhor 1%. A gente estava até discutindo aqui, falei, porra, aquela foto está uma merda. Aquela foto está cortada aqui. A outra está faltando, pô, aquela tal que a gente tem é melhor, a do tambor no alto, do Slipknot, não é isso? E a gente lembra das fotos e aí, pô, vamos mexer na edição de novo. O próximo vídeo, que quando passar em algum outro lugar, vai ser diferente, entendeu? Porque a gente está tentando cada vez mais melhorar. Porque foram feitas quantas mil fotos? Acho que... você lembra? Acho que ele sabe mais do que eu. Eu estou com uma ideia de 8 mil fotos? Não. A gente produz em média 5 mil fotos diárias. Né? É. Não, mas os que ficaram no arquivo. 5 mil fotos. Das 5... Não, não. 5 mil, a gente fechou aproximadamente com 20 mil fotos. 20 a 23 mil. Por isso que eu tô louco até agora. A gente não tem noção ainda de todo o material. Isso que assim, eu vou, mexo, faço pastas e até hoje eu não consegui terminar de, assim, de arrumar tudo por tema, por dia, por fotógrafo. E assim, isso foi um erro. Nós tentamos, sim, nós fizemos um esboço de como seria para armazenar, né, isso. Só que falhou, até porque no primeiro dia todos os computadores falharam e tudo mais. Né? Então, por exemplo, se hoje eu fosse fazer, né, eu faria da seguinte forma. Dia tal, o nome de cada fotógrafo, lá uma pastinha com o nome de cada fotógrafo, e aí dentro dessa pastas, subpastas com o que ele vai fazer naquele dia. Acabou. Isso era um esboço que a gente tinha. E que no primeiro dia, como tudo embolou, depois não tinha mais tempo de preparar isso novamente. Mas isso estava pronto. Entendeu? E aí, por exemplo, eu tinha assim, diariamente uma escala impressa, colocada na parede, onde cada fotógrafo ia olhar o que ele ia fazer. Né? Agora, eu não divulgava antes do dia. Era uma estratégia, né, para ninguém ficar no dia anterior te enchendo o saco, né? Então, isso, não, é, na verdade é o seguinte, a equipe oficial era Estácio, que fazia o trabalho documental, então assim, a gente fazia show, colocava lá, igual qualquer equipe comercial, de qualquer jornal, e vamos chamar assim, a nossa equipe era um trabalho de jornalismo documental, a equipe que estava dividindo com a gente essa coisa oficial, era uma equipe que fazia show, mas fazia os patrocinadores, então era uma equipe mais do comercial, né, e ganhando, claro, né, lógico. Eles lá foram contratados, era uma equipe menor, ganhando lá. E eu acho que nem foram, talvez, tão bem remunerados. Mas, assim, todo mundo estava muito afim de fazer. E tinha uma sala de imprensa do lado, que devia dar o quê? Umas três dessa aqui, né? E com imprensa do mundo todo, entendeu? E a gente encontrava vários colegas lá, ex-alunos também, né? O Maurinho, enfim, e vai, né? Felipe O'Neill, Fernando Souza... Não, e nem seria, entendeu? Não seria o caso. Porque, assim, a seleção foi feita pelos professores. Por mim, pela professora Ana Lúcia, pela professora Cíntia, pela professora Evelyn também, que participou. E mesmo professores que não participaram da equipe diretamente ajudaram a gente a escolher os portfólios. Né? Então, não tinha essa possibilidade. Agora, assim, por exemplo, uma coisa que foi um pouco de problema, até o Laranja que conseguiu contornar para a gente, porque, assim... tinham talentos que era assim, uma notoriedade dentro da própria casa, da Estácio, e que assim, o cara estava se formando em julho, agosto, e o negócio aconteceu em setembro. Porra. O cara foi selecionado lá, né, em maio, sei lá, junho e tal. Só que ele vai se formar. Quando chegar em setembro, ele está formado. Como é que fica? Reprova então de propósito? Porque isso rolou. Tinha gente que falava assim, vem cá, eu preciso reprovar para continuar na equipe. Eu falei, não, você foi selecionado quando você ainda era aluno. Você vai ser ex-aluno? Vai ser ex-aluno. Isso deu um problema. Laranja conseguiu contornar, não sei como. Porque, teoricamente, o ex-aluno não poderia participar. Mas no momento da seleção, ele era aluno. Então, beleza. Entendeu? Foi esse o argumento que a gente teve. E isso foi um problema. Porque imagina, aos 48 do segundo tempo, eu perder, sei lá, um terço da minha equipe porque eles estão se formando. Né? Imagina, loucura, né? E eram os caras que estavam mais bem preparados, né? Então... E aí, Vini, gente? Oi. É... Aqui. Ah, desculpa. Oi. Então, eu sou sua ex-aluna, né? E, assim, não sei se vale puxar o saco do palestrante, mas a gente teve uma aula de fotografia com você que foi realmente excelente, né? Obrigado. Era um nível muito bom, principalmente para pegar esse lado da sensibilidade do olhar fotográfico mesmo, né? De poder analisar a fotografia. Isso foi fantástico, muito melhor do que a teoria eu já esqueci, desculpa. Não, mas então, eu acho que assim, principalmente para o curso de comunicação, a gente faz uma adaptação, né? Porque assim, quando a gente pensa o curso politécnico, a gente vai encher o saco do cara de técnico o tempo inteiro, o próprio nome já diz. A gente chamava de politécnico, hoje é graduação tecnológica, mas então isso é uma coisa mais forte. Quando a gente pensa em comunicação, por mais que boa parte dos alunos pense assim, ah, pô, tá falando de técnica pra caramba, a gente tá falando o mínimo possível. Eu falava, é o mal necessário. É o mal necessário para você se libertar e conseguir, através da câmera, fazer aquela imagem que você pensou, né? Você usa a câmera como uma ferramenta. Né? E você tem que saber mexer naquela ferramenta, senão você vai cortar o dedo, né? Assim? Então a câmera era isso. A gente ensina o mínimo, né, da técnica que você, por exemplo, você falou, ah, já esqueci, porque você não treinou mais, né? Mas para você libertar o teu olhar, você precisava fazer isso, né? Vamos chamar de aprisionar a imagem, né? Você precisava aprisionar a imagem através da câmera. Eu agradeço o elogio e assim, na comunicação a gente dá muito pouco. Eu acho que vocês têm que, quem curte realmente fotografia, né, tem que comprar uma câmera, vai ter que comprar uma câmera, vai ter que praticar, vai ter que ler sobre a parte técnica várias vezes para não esquecer, né? E assim, por exemplo, eu não sou formado em fotografia, né? Eu sou formado em jornalismo, tem muito tempo, não vou dizer quanto tempo tem. E meu professor de jornalismo, né, de fotografia na época, era um cara que ele praticamente não me ensinou técnica nenhuma. Mas ele me ensinou a olhar de um jeito que, assim, que eu saí da aula dele falando assim, porra, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, entendeu? E aí eu vou correr atrás dessa técnica, né? Na minha época não tinha o curso de graduação tecnológica em fotografia, isso não teria feito, né? Eu terminaria jornalismo e faria o curso de fotografia. Não existia, e aí eu posso dizer que eu sou quase que um autodidata, né? Eu li muito, leio muito todos os dias, todas as revistas, eu procuro pensar assim, como é que esse cara fez isso? Aí se for necessário, vamos estudar física para entender isso. O que é necessário para entender isso? O que for necessário, a gente vai fazer, né? Vamos pegar o equipamento, vamos testar o equipamento exaustivamente. Como assim? São testes mesmo, eu sou chato com isso. Bota a máquina no tripé, vai lá. Então, a gente estava ali vendo, uma máquina granula mais do que a outra, tal. Então, é o tempo inteiro pensando isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que quem escolheu a profissão de comunicação, de publicidade, de jornalismo, é porque é completamente apaixonado pelo que faz. Nenhum pai ou mãe aqui, em sã consciência, vira e fala assim, filhinho, vai fazer comunicação social, vai fazer fotografia. Não faz isso, não é verdade? E a gente enfrenta até um certo preconceito. Hoje em dia menos, mas enfrenta... Quando eu cheguei em casa que eu falei assim, olha, eu vou fazer comunicação social. O quê? Que porra é essa? Né? Eu falei, não, é comunicação social com habilitação em jornalismo. Ah, então é jornalismo. Eu falei, jornalismo. Ah, então tá. Né? Mas você vai fazer o quê no jornalismo? Eu falei, bom, eu quero ser apresentador do Jornal Nacional. Eu era vendedor de loja, né? E eu treinava todo dia antes de ir para a faculdade. Entrava um cliente, eu virava para ele e falava assim, boa noite. Então, brincadeiras à parte, né, é um caminho bastante árduo. Eu não acho a faculdade difícil, sinceramente, quem aqui acha difícil tem que estudar um pouquinho mais, tá? Porque não é difícil, não. Né? Principalmente pensando o quê? Que você é apaixonado pelo que você escolheu, não é isso? Tem muita gente que vai fazer, vamos supor, nada contra e tal, eu tenho um primo que é promotor, mas assim, muita gente engrossa o curso de direito, por exemplo, por que quer estabilidade, por que quer passar no concurso, não sei das quantas, por que quer passar no concurso da Polícia Civil e faz direito e tal. Eu acho que está errado. Está errado. Você tem que fazer aquilo ali se você é completamente apaixonado pelo que você faz. Então, eu sou apaixonado pelo que eu fiz. Eu adoro. Eu não tenho, sabe, assim, eu fui fazendo jornalismo, não me arrependo, faria tudo de novo. Se tivesse fotografia, teria feito também, entendeu? Como é que é? Agora, eu lembro que quando eu estava no último período, porque quando eu tive aula de fotografia, tá, era, não era no início da faculdade, era no final. Eu fui ter introdução à fotografia no sétimo período. E aí, pô, já estava, né, aquela coisa do jornalismo e tal. E aí eu saí dali louco, falei, quero isso pro resto da vida. Final do sétimo período, eu falei, é isso. O que eu tenho que fazer? Tenho que passar no estágio, na faculdade, onde é que é e tal. Aí eu pensei, bom, primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer prova pro estágio. Aí eu consegui o estágio, eu pedi demissão do emprego. Aí, né, o pessoal lá em casa ficou preocupado, porque minha família nunca teve grana, então ficou preocupado, mas tudo bem, o filhinho tá indo estudar. Não é assim? Muito bem. Aí, segundo passo, eu falei, pô, cheguei no estágio, os caras tinham essas câmeras bacanas, né? E essas câmeras são assim, você tem a câmera aqui e você tem a lente. Lente, câmera. Ela encaixa, né? Eu falei, bom, eu tenho que ter uma câmera dessa, né? Que encaixa assim, senão, já viu, né? Todo mundo lá tinha. Aí eu fui ver, eu falei, não tem problema, eu pedi demissão do emprego, mas eu tenho dinheirinho na poupança. Vou lá comprar a câmera. Cheguei lá, eu falei, vem cá, quanto é que é isso aqui? Aí o cara, não sei quanto. Eu falei, tudo isso? Ele falou, não, só isso aqui. Falei, porra, era melhor ter ido pra rádio, né? Um gravador resolvia, né? Pois é. Aí eu falei, bom, tudo bem. Então, peraí, vamos usar raciocínio lógico. Tem aula ainda de raciocínio lógico? Eu não lembro. Aí, tinha antigo, né? Eletiva, né? Raciocínio lógico, legal. Aí eu pensei assim, peraí, eu tenho um carro. Eu tinha comprado um carro, né? Falei, eu tenho um carro, mas eu preciso de uma câmera. Eu tô desempregado, né? Eu sou estagiário. Estagiário é sujeito duro, né? Pior do que estagiário é colaborador, é mais duro ainda, né? Ah, com certeza, com certeza. Veio um monte de coisa melhor, né? Mas assim, com certeza. Mas assim, você abrir mão de coisas que estão dando certo é complicado. Eu sei que eu botei anúncio do carro. Minha mãe, que isso, meu filho? Minha mãe muito incentivadora, né? Minha mãe, o Glau sabe dessas histórias. Minha mãe chegava assim, não é muito diferente com eles não, com todo mundo, né? Nessa profissão, minha mãe chegava assim, meu filho, olha só. Não vende o carro, não. O carro está tão novinho. Será que um dia você vai ter um outro carro tão bonitinho igual a esse? Incentivo, né? Aí você tem que ter, como é que é? Argumento para tudo. Virei para minha mãe e falei assim, olha só, mãe. Você me ensinou a não ter apego a bens materiais. Aí eu convenci ela, beleza, tudo certo, vendi o carro. Primeiro você pede demissão do emprego, depois você vende o carro, pô, tá usando drogas, né? Pois é. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí vendi o carro, beleza, era um bom vendedor, vendi o carro e tal. Muito bem. Depois, sim, aí eu estava indo para o último período da faculdade. Não tinha reprovado nenhuma matéria. Eu tinha me tornado um bom aluno, que no segundo grau não era, né? Eu fui, dei trote em professor, foi uma coisa horrorosa, né? Fui dependente químico. Eu fiquei reprovado em química no segundo ano do segundo grau. Aí eu levei a dependência de químico. Quase fui dependente físico, matemático, biológico, né? E aí eu lembro que, pois é, minha mãe estava preocupada. Mas na faculdade não, na faculdade passava em todas as matérias. Chegou no último período, eram tipo 4 matérias assim que eu estava precisando fazer. E eu estava apaixonado por fotografia, né? Eu queria continuar no estágio. Só que se eu me formasse, eu não podia continuar no estágio. Eu ia virar profissional. Falei, porra, mal eu acabei de entrar, como é que eu vou virar profissional? Não estou preparado ainda. Tem que continuar mais tempo no estágio. Aí eu falei, quer saber? Vou trancar uma matéria. Só que quando eu fui trancar, não podia mais, já tinha passado o prazo. Falei, pô, tranca aí, mulher, não pode, passou do prazo e tal. Falei, pô, que isso, cara? Eu tinha me tornado tão bom aluno que eu não lembrava qual era a outra alternativa. Reprovar. Mas como eu não acredito em nada mais ou menos, né? Lembra do discurso, não acredito em nada mais ou menos? Eu falei assim, vamos reprovar com louvor. Eu fazia tal matéria, que era monografia, preparei tudo, fiz tudo, mas não vou entregar. Aí a professora, você não vai entregar, você vai ficar reprovado. Eu pensei, porra, é isso que eu quero, né? E aí deu certo, reprovei aquela disciplina com a monografia pronta, aprovada pela professora, não vou entregar. Aí cheguei em casa para dar boa notícia, que eu tinha ficado reprovado. Aí eu, pelo caminho, fui pensando assim, porra, deu certo, vou continuar no estágio, né? Só que eu tinha que dar notícia para minha mãe. Aí eu fui lá, mãe, olha só, não reprovei, não deu certo e tal, não sei o quê. Fala, que isso, meu filho? Oi, oi. Que isso, meu filho? Poxa, você não reprovou nada. Não tem problema, não. Semestre que vem você consegue. Eu falei, não, porque eu vou trancar. O quê? Eu falei, não, eu vou trancar para estudar fotografia. Aí minha mãe, como toda mãe, né? Vou botar aqui que nem o Silvio Santos. Baixei. A minha mãe chegou assim. Delicadamente fez assim. Você estudou jornalismo para virar lambi-lambi? Aí eu virei, isso mesmo, eu estou pagando, né, tal. Eu pagava. Aí ela não satisfeita ligou pro meu pai. Meu pai bem maior que eu, chegou perto de mim. Meu filho, você tem certeza do que você está fazendo? Aí tem que ter argumento para tudo, não é? Eu olhei para ele e falei assim, de baixo para cima, né? Nunca tive tanta certeza na minha vida. Gente, era mentira, não era mentira? Eu estava inseguro, eu estava com medo, claro. Mas espera aí, quem é que mandou fazer aquilo? Quando eu escolhi fazer jornalismo, eu consultei? Não. Quando eu escolhi trancar, reprovar, não sei o que, fazer fotografia, eu consultei? Não. Então segura a onda, né? Desculpa aí, eu me empolguei. E aí, pois é, aí eu tranquei a faculdade. Aí eu descobri o seguinte, como eu estava trancado, eu não era mais estagiário. Eu passei a ser colaborador. Duro que nem um coco. Pois é. E aí, colaborador. Mas eu estava feliz pra cacete. Porque eu estava fazendo o que eu gostava, estava com a câmera e tudo mais e tal. Só me restava a namorada linda, né? Porque era um pilar, né? Assim, era o trabalho, o carro, a faculdade e a namorada linda. Cara, na época, eu sei que eu vendi o carro, comprei a melhor câmera e botei um dinheirinho lá e tal, assim. Não lembro agora qual foi. Acho que D90, não, é N90 e comprei uma FM2, com umas lentezinhas lá e tal. Bom, e aí fui ser colaborador. Então todo dia eu saía de casa para ser colaborador, para não ganhar nada. Nem bolsa, nem vale transporte, nem ticket, nada. E todos os dias eu chegava no horário, lá bonitinho, cumpria meu horário, ficava além do horário. Eu falava, esse cara é maluco, tarado, né? Você está aqui toda hora enchendo o saco e tal. E é assim que funciona. Não é assim? Toda história de sucesso é porque alguém foi lá e perturbou, encheu o saco, ficou lá e tal, né, o tempo inteiro. Não faz mais ou menos, não dá para fazer mais ou menos. Acho que é essa a grande lição que a gente tira. Assim, vocês estão tendo uma semana de fotografia, que vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui algumas histórias que são muito parecidas. Todas são muito parecidas, né? E é isso que vocês têm que pensar. Assim, você quer alguma coisa? Não pode medir esforço. Tem que encher o saco. Eu acho que eu sou um dos coordenadores que mais enche o saco do Laranjo, entendeu? Para conseguir as coisas, porra, o tempo inteiro, toda hora. Às vezes quando eu dou uma folguinha para ele de uma semana, assim, mas aí depois eu ligo, perturbo e tal. Tem que ser assim, entendeu? Né? Eu aqui eu enchi o saco desses caras. Olha, preciso não sei o que no estúdio, porque não sei o que lá no laboratório, que não sei o que, enchendo o saco. E eu conseguia. E aí talvez por isso que o pessoal falava assim, ah, pô, era legal. Tal. É legal, né? Por causa disso. Porque eu perturbo os caras. Tem que perturbar as pessoas certas, né? Não adianta eu ficar perturbando aqui o aluno no corredor. Vou perturbar o cara ali, lá e tal. É assim, né? Posso interromper, Vini? Só um minuto. Eu me lembro quando o Vini foi perturbar a Liliane. Vocês são mais antigos. E conseguiu, né? A Liliane falou, mas o estúdio Liliane. A administrativa, a galeria. Ah, que... tá, não. É de nome eu sou ruim pra caramba, mas eu lembro. É. Ah, que deu uma confusão danada, mas montou o negócio. Irmão, lá, né? Só tem um jeito, é fazer, né? O máximo que pode acontecer é tomar um não. Aí eu vou lá no dia seguinte, aí não. É, porque era mais ou menos assim, por exemplo, tal história, eu era estagiário, né? Aí passei a ser colaborador, aí tinha tempo livre, não tinha? O que eu pensei? Pô, vou me formar em jornalismo, fui um aluno que foi bem em todas as matérias, só nota CR alto, não sei o quê, mas o que eu fiz? O que eu fiz nessa faculdade que tivesse a minha cara? Né? Eu pensava isso como aluno. Pô, não adianta eu ser um ótimo aluno e não fazer uma puta reportagem. Mas a puta reportagem, às vezes, está muito perto de você. Você não vê. Né? Vou deixar ele falar sobre essa coisa da reportagem e tal, mas só para vocês terem uma ideia, eu ia, nessa época, eu pensei assim, eu quero fazer uma reportagem. Vou fazer o quê? Ah, vou fazer sobre polícia militar. Não, peraí, é muito perigoso, muito novo, eu era muito novo, né? Tem muito tempo isso. Muito novo, perigoso, né? Rio de Janeiro, aquela coisa, não vou fazer não. Hospital, vou fazer uma denúncia de hospital público, a gente sempre pensa essas merda, né? Fazer uma denúncia de hospital público, lá, vou entrar com a câmera escondida, sem uma Globo por trás, sem uma Record por trás, sem uma Bandeirante, vai ficar difícil ter uma câmera escondida, né? Quando eu puxar a câmera, pum, vamos botar na rua do hospital, né? Ou vou ficar lá dentro, doente, arrebentado e tal. Bom, né? Aí eu pensei, não, peraí, vamos pensar aqui. Corpo de Bombeiros, porra, é uma instituição que todo mundo admira, né? que tem a confiança da população, que tem uma tradição e tal. Tá aí, tá decidido. Vou fazer um documentário sobre o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Alguém conhece aqui alguém no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro? Você conhece? Eu não conhecia ninguém. Falei, vamos conhecer. Vou pra frente do quartel. E aí eu comecei a encher o saco do Sentinela. É claro que o Sentinela vai ficar de saco cheio rápido. Ele vai me passar pra quem? Pro cara imediatamente, né? E aí fui passando por toda a hierarquia, toda hora enchendo o saco dos caras até chegar no coronel comandante. E aí, coronel comandante, fiquei 2 horas sentado lá na antessala dele pra ele me receber. Tudo bem, não tinha porra nenhuma pra fazer mesmo, era colaborador, né? Tudo bem, tô lá sentado. Aí, 2 horas depois que o cara me recebeu, eu comecei, né? Eu tenho argumento pra tudo, dá sempre certo, convenço minha mãe, vou convencer ele. E comecei a dar, falar e tal, documentário, não sei o quê, um projeto, caramba, o cara ficou lá. Aí quando eu acabei, eu já tava cansado. Imagina ele, né? Aí ele virou assim, acabou. Ele, não está autorizado, você por favor pode se retirar. Aí eu pensei, cara, porra, não serviu pra nada esse tempo todo fazendo faculdade de jornalismo, eu não tenho argumento pra convencer esse cara. Não é possível, chateado, indo embora, né? Meio cabisbaixo. Aí um tenente que já era meu amigo lá, já tinha perturbado tanto cara, né? Tinha até vendido coisa pra ele, porque eu era ex-vendedor do Mr. Cat, conheci os caras, vai lá, procura fulano, compra não sei o quê. Ficou meu amigo aí, ele, e aí, o coronel não deixou não, né? Eu, não deixou não. Ele, é cara, é melhor você ir pra outro quartel, tentar com outro coronel, não sei o quê. Eu falei, não. Começar tudo de novo? Quando é que ele tá aqui de novo? Ele, que isso, cara? Eu falei, não, quando é que ele tá aqui de novo? Ah, daqui a 2, 3 dias. Eu falei, não, volta aqui pra falar com ele. Porra, não faz isso. Eu falei, por quê? Ele vai me prender? Era só o que faltava, né? Na minha família era só o que faltava. Aí, eu fui, fim de carreira. Aí eu voltei lá. 2 horas e meia lá sentado, aí o cara me recebeu, eu comecei a falar, não sei o que, gesticulando. O cara bateu na mesa assim, chega! Falei, pronto, agora eu vou preso. Aí ele, chega, tudo bem, pode fazer esse tal de documentário aí, entendeu? Mas, ó, toda vez que você sair numa viatura, você sempre esteja acompanhado de algum oficial. Mini flashback. Sair do corpo, né? Toda vez que você sair numa viatura. Eu não pedi isso pra ele. Ele falou. Eu devia ter gravado. Eu falei, tudo bem. Ah, você vai assinar aqui um termo de responsabilidade. Eu falei, assino qualquer coisa. Assino contra assinatura, sei lá, né? Aí, pois é. Aí eu fui e fiquei no quartel do Corpo de Bombeiros. Era uma vida muito fácil. De segunda a sexta, de 8, 9 da manhã até as 5 da tarde, eu tava no meu estágio lá, né? Vamos chamar de estágio. Depois, durante a semana, não tinha muito que ir para o Corpo de Bombeiros, mas toda sexta-feira, 6 horas, eu estava no quartel do Corpo de Bombeiros e só saía de lá na segunda-feira, 8 horas da manhã. Durante 3 meses. Todo final de semana. Por quê? Porque, né, o pessoal de jornalismo sabe que acontece quando? Tudo que acontece, acontece sexta-noite, sábado, sábado à noite, de sábado a domingo, né? Domingo não acontece muita coisa de manhã, mas agora acontece mais coisa, né? Que o Rio de Janeiro tá em coisa. E domingo à noite e tal. É o cara que dorme com cigarro e queima o colchão, entendeu? Foi o suicídio, é batida, é o assalto, não sei o quê. E assim vai, né? E eu fui fazendo essas coisas. E aí o namoro começou a ruir. Imagina chegando o Ricardão lá na parada, né? Porque todo final de semana, claro que eu passava lá antes, né, tal. Oi, meu amor, tudo bem? Aquelas coisas. E aí, o que aconteceu? Só faltava isso, não foi? Pois bem, num belo domingo de manhã, quando nada acontece, eu já tinha sacado isso no final de 3 meses, né? No sábado eu liguei pra ela. Oi, amor, tudo bem? Tal. Olha, amanhã de manhã, vou fazer um café pra nós dois, aquela coisa, né? Vou passar aí, vou chegar aí às 8, mando o Ricardo embora antes, tal. Vou chegar aí às 8, vai ser lindo, a gente vai passear e tal, essa coisa. Aí, quando eu tô saindo do quartel no domingo de manhã, já arrumadinho, equipamento guardado e tal, tô saindo de lá, saiu uma viatura. Pequena. Aí eu, peraí, já tava abusado, né? Ah, detalhe, eu liguei pra ela do telefone do quartel, né? Aí, claro. Aí eu, explica, o que que tá vendo? Vai pra onde? O que que houve? Qual foi a ocorrência? Ah, não, o maluco subiu ali no muro do trem. Falei, porra, subiu, desce, né? Isso não é notícia, né, professor João? Isso não é notícia. Isso não... Mas vem cá, você tá indo pra onde? Ah, tô indo pro tal lugar. Falei, porra, vou pra lá, me dá uma carona, vamos junto. Entrei no carro, fui... abusadão, né? Eu tinha autorização. Entrei no carro e fui embora, cara. Chegando no lugar onde eles iam ficar e eu ia continuar dali, que eu cheguei e olhei, o cara tava numa torre de alta tensão dizendo que ia se matar. E era muito cedinho, tipo 6, 7 e pouca da manhã, e tinha um pequeno grupo em volta, alguns vindo da night, né? maquiado, maquiagem borrada, não sei o que, tal, sapato alto e tal. E uma galera de pijama, tinha uma mistura ali. E aquela galerinha falava assim, pula, pula. Eu falei, porra, isso é notícia. Aí tira a roupa arrumadinha, pega o equipamento, pula muro, vai e tal, não sei o que, e vai. E aí faz o resgate, vai pro hospital psiquiátrico, vai pra delegacia, vai pros jornais pra revelar os filmes, pra não sei o que, era filme, né? Que horas que eu cheguei na casa da namorada? Eu falei que ia chegar às 8 da noite. Ou seja, perdi a namorada, né? Agora, eu tô contando isso pra vocês, é uma grande brincadeira. É assim, é verdade, mas eu tô contando em tom de brincadeira. Porque a gente veio falar de fotografia, mas eu acho o seguinte. A gente está falando de profissões, não é isso? A gente está falando de profissional. Então, o que eu vejo é o seguinte. Assim, se eu posso dar uma recomendação é não faça mais ou menos. Faça o melhor possível o tempo inteiro. Ah, mas eu não tenho tempo. Dentro desse pouco tempo que você tem, você fez o melhor possível. O lance, por favor. Muito tempo sem falar, né? Estou me coçando. Não, lá é o seguinte também, eu também fiquei 3 meses no quartel, e aí tinha, enfim, ficava o final de semana lá, e mandava para o jornal já em foto digital, e o jornal falava assim, morreu alguém? Falava, não. Ah, então não interessa. Então eu queria no meu trabalho ressaltar a importância do Corpo de Bombeiros, tal, no imediatismo do socorro, né? Os caras ficam prontos em 1 minuto e meio, que isso eu dou muita importância, enfim. Mas isso não serviu, não foi publicado, não saiu em jornal, não saiu em revista. Essa pauta é minha. Eu peguei as fotos, ampliei, dei para os bombeiros. Essas pessoas provavelmente mostraram para a família a importância da nossa profissão para comunicar. Então, o jornal ele não pode também limitar o que o fotógrafo deve fazer ou não. Tem um fotógrafo chamado Brassai, que ele pegou, catalogou na França todos os travestis, todos os prédios de arquitetura tal, todas as curvas de certo cruzamento. Ele foi um dos fotógrafos mais importantes que a história da fotografia teve e nunca foi pautado. Então, de repente, a gente pegar a nossa máquina, viu que não está o jornal de grande circulação, não está dando oportunidade para a gente, pô, fotografa, cataloga um certo tipo de árvore, vai no quartel do bombeiro e vai cobrir um resgate, você vai aprender muita coisa, você vai se autopautar, você vai aprender como chegar a abordar uma situação delicada, uma situação de suicídio, uma situação de tiroteio, que nós somos invasores ali da cena, mas tem um jeito de ser menos invasor. Então, não está com oportunidade de estagiar no jornal, de ter um fotógrafo, pede uma dica para um professor, vai num corpo de bombeiros, por exemplo, e fazer um trabalho, vai no hospital fazer um trabalho documental, faz um trabalho documental de árvore, de esquina. Na sua rua deve ter alguma história interessante para você contar. Nós somos contadores de histórias. Exatamente. Período todo de fotógrafo, eu só deixei de ser fotógrafo uma vez na vida. Foi na enchente que teve aqui. Eu não consegui. O Daniel, ele veio pra cá e... Eu fotografei, lógico, a estrutura caída e tal, mas eu não fotografei um corpo. Eu não consegui. Eu tava aqui. Eu tava aqui em Teresópolis. Gente... muito complicado, e eu fui de carona no helicóptero para resgatar um senhor de 80 anos que vale Santa Rita que eu fui. E assim, pior coisa que eu... Ah, é? Aonde? Vamos embora. Entendi. Claro. Então as pessoas que começam a querem fotografar de graça, é isso diferente. Eu não teria espaço na revista Época se não for uma situação de âmbito nacional, entendeu? Então eu tenho que Ou não, tem ou não. É uma escolha. Mas. Bom, pessoal. É uma escolha. Mas eu acho que no início você deve vivenciar com certa cautela, né? Porque realmente é chocante. Esse senhor, Vale Santa Rita, onde eu fui, ele destruiu tudo e duas pedras enormes destruíram a casa dele toda, matou a família dele, só que as pedras bateram e protegeram o corpo todo dele. Então ele sobreviveu. Então na hora do resgate, eu não conseguia, não tinha escada para a gente subir, então a gente tinha que tirar ele dali. Era um vilarejo que foi todo destruído, então eu não consegui levantar a máquina. E eu estava fazendo fotos para a revista Época. Eu fiz o mínimo ali, fiz as fotos aéreas, fiz uma foto de um senhor carregando bujão de gás, que foi anunciado que ia ser capa da Época. E aí, posteriormente, foi trocado. Mas o meu papel é informar que o Vale Santa Rita está precisando de ajuda. Eu fui o primeiro a chegar lá. Cheguei lá quinta-feira. Ó, o Vale Santa Rita está precisando de ajuda. Gente, ó, bombeiro, polícia. Quinta. Terça-feira, as pessoas começaram a sair do Vale Santa Rita. Então, assim, eu me senti... dever cumprido, por conseguir informar através da minha profissão. Eu ajudei o mínimo ali, o mínimo, nada significante, mas assim, através da minha profissão, que eu talvez você se questione, pô, o que eu estou fazendo aqui, que eu, minimamente eu ajudei ali da minha forma, da nossa forma, que é comunicar, que é avisar. Né? Pessoal, vai ser feita uma, só um minutinho, Luz, vai ser feita uma última pergunta que veio da internet, porque senão não vai dar tempo da gente entregar os certificados e os ônibus, né? Tem o último ônibus. Bom, vamos lá. Olha só, essa pergunta aqui, o Gerson Gonçalo, que é fotógrafo daqui de Friburgo, que está em Campos, né? Ele é fantástico. O Gerson é fantástico. O Gerson só não estava na equipe porque ele não estava aqui na época, né? Ele perguntou o seguinte: qual a diferença da mulher para o homem fotografando, né? Olha, eu não, assim, tecnicamente e no que diz respeito à qualidade, não vejo nenhuma, tá? Agora, é nítido que quando você está, né, no jornalismo, as mulheres ficam mais expostas, porque, se a gente parar para pensar, vamos ser bem claros, a estrutura física é menor. Então, tem muita gente covarde, né? Eu digo covarde assim, o cara que está lá, de repente, ele vai pensar duas vezes de partir para cima dele. Ele vai escolher quem? Para mim? Pera aí, cara. Entendeu? Ele vai escolher quem é menor. É isso, só isso. Eu acho que, nesse ponto, a mulherada sai em desvantagem. A Deise Rezende, né, que é fotógrafa do dia, que agora está na Itália e tal, pô, minha amiga, assim, ela me contava altas histórias de que, tipo, aparecia mancha roxa, nego empurrava, entendeu? Porque, por exemplo, já muitas vezes você chega numa situação de jornalismo que você não é, tipo, não é uma visita querida ali, né? E aí o cara já tá doido para te dar umas porradas, né? Só que ele pensa duas vezes, tem dois, três caras aqui e tal, ele vai pegar mais fraco, é covarde, é isso, entendeu? Mas assim, tecnicamente, diferença nenhuma. Na equipe que a gente trabalhou, 40% eram compostas de mulheres e 60% de homens. Engraçado que a parte dos professores, eu era minoria. Era a Evelyn, a Cíntia e a Ana Lúcia. Então imagina as três me dando bronca, né? Entendeu como é que é? Mas funcionou super bem. Então, só para vocês terem uma ideia. E da equipe era 40-60, não era isso? 40-60. Com destaque para Carla, para Geise, eu não lembro os nomes de todos, mas estão ali, ó. Ali, né? Seis meninas. Né? Bom, enfim. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para a gente é um prazer, tá? Até essa hora vocês estarem aqui. Eu espero que a gente possa, sei lá, essas histórias engraçadas, às vezes nem tão engraçadas, tenham colaborado aí para que vocês acendam lá aquela centelha, né? E pô, vamos à luta, entendeu? E assim, não para aqui, entendeu? Não para aqui. A formação é o tempo inteiro, é contínua. Eu estou aprendendo o tempo inteiro, lidando com os meus alunos, lidando com os coordenadores, né? Com o pessoal da equipe e tal. E eu acho que assim, a Estácio vai fechar muitas outras coisas, né? É muito prazeroso ver os ex-alunos aqui, né? Então, não deixem isso morrer. Movimentem o campus. Né? Façam coisas. É muito fácil a gente reclamar das coisas e esperar o resultado. Eu acho que nós temos obrigação de movimentar e mudar aquilo que a gente quer que mude. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma boa ideia, leva essa boa ideia para o Alan, né, para o Marum, e vamos junto, e eles vão ajudar a lapidar essa ideia, entendeu? E aí vai multiplicar, então tem que ser assim, vocês têm que, né, fornecer. Eles estão, às vezes, cansados também, eu sou, o Laranja fica cansado, todo mundo, professor, e aí quando vocês chegam com gás e com novas ideias, nossa, a gente se renova, não é assim? Tá? Glaucio, obrigado. Tá? Ferrentini, obrigado. Laranjo, professor João, amigão, obrigado. Marum, valeu, gente. Obrigado. Obrigado aí, obrigado de verdade. Boa, Vini, obrigado, Ferrentini. Eu não recebi o certificado de você. Bom, já anotar o nome direitinho. Obrigado. Glaucio, obrigado, Glaucio. Bom, professor Laranjo, por favor. Por favor, faça a gentileza e vir aqui até a mesa. Alan também. Breno, tira isso aqui para mim. Obrigado. Seu Nilton, vamos começar fazendo primeiro a entrega do pessoal administrativo que já está aqui, porque eles estão em outros setores, não podem nos esperar muito tempo. Não achei o Sandro lá, então não, acho que ele não está aqui, mas o seu Gelbe e o... Gelbe, por favor. A gente quer agradecer o colaborador Gelbe Matos Pereira, que muito nos ajudou a realizar essa semana de comunicação. Pega o gel. Vamos lá. O seu José Nilton Risso. José Nilton Oliveira Risso. Entrego esse. Entrego do Libânio para eles entregarem ou depois a gente entrega do Libânio? Porque o Libânio não está aí, né? Tá bom. Seu Zé Nilton, obrigado. O senhor que fez a parte aí da elétrica com a gente. Bom, funcionário do Nuconte entrega no final. Vamos entregar para os alunos. Tem Sandro, não está aí? Tem mais alguém? Acho que ainda, dos que estão para ser agraciados, acho que não. Vamos lá. Marcos, o Marcos está aí? Marquinhos? Tá aí? Marquinhos, vem Marquinhos. Marcos Campanucci Estreva. É de Estreva mesmo, Marquinhos? Nós erramos aqui no D? Botamos um D a mais para você? Não. Tá certo? Se abre, né? O pessoal do Nuconte vai entregar junto com os alunos. Vamos lá, o pessoal Laranja vai entregar para os alunos. Vamos lá, esses aqui são funcionários. Esse aqui pode ser do Nuconte, a gente junto. Vamos lá, vamos começar. Elcio Luiz Vasconcelos Fournier. Vamos lá, vamos acelerar? A gente já vai chamando outro, senão não vai dar tempo do Dudu tocar um pouquinho. Não sei se vai dar tempo. Anderson, tá aí? Não, né, Anderson Boy? Andressa Leslie Brauer Cordeiro. Carolina Martins Gama. Só para o pessoal de jornalismo, o texto é assim: atuou na cobertura jornalística da Semana da Comunicação. Não. Okay. Publicidade. Ih, tu não assinou aqui, Alan? Antônio Carlos Diniz Rodrigues. Pessoal de publicidade, o texto é produção publicitária das peças de divulgação do evento. Gabriela Ramos Souza, está? Gabi? Não. Gustavo Rocha Vidal, está? Está. Jaqueline do Espírito Santo Polo. Jaque Polo. A mulher que entrevistou o mundo essa semana aí, né, Jaque? Jefferson de Oliveira Alves. A menina Cianf vai ser conhecida como a menina Cianf, Lívia de Oliveira Brito Citrângulo. Bom, agora pegamos um colaborador aqui. O homem do Lambi Lambi, Lúcio César Pereira. Márvio Silvano do Espírito Santo Filho. Márvio! Alan, assina aqui, Uber. É o Michael, acho que o Michael não tá aí, tá? Ah, é? Nessa data querida, muitas felicidades. Paola Coimbra de Souza. Thaís Patuelli Campos de Oliveira. Thaís, Thaís. Essa é. Vinícius, ó, cara que ajudou muito a gente aí de tarde, muito mesmo. Vinícius Posada Aia. Gaxin não, né? Gaxin já foi. Foi. Rafael Augusto Grativol Brito. O Brito. Não? Davidson. Agora nós vamos fazer a entrega pro Laranja. Eu e Alan também, a gente queria agradecer. Jorge Antônio Marum e Alan tá comigo. Obrigado, Jorge Laranja. Antônio Marum. Laranja da Carta Branca pra gente trabalhar aqui. E, acho que cada e Alan. Seu. Negocia com... É isso aí. E tem um certificado que não tem, mas que é implícito, que é de todos vocês que compareceram. Teve um grupo de alunos fiéis como Sheina, Stephanie, Rosana, Paulinha, que merecem também, Priscila e todos. Eu queria agradecer também a todo mundo que nos ouviu pelo blog do evento, que esteve com a gente, pessoas de outras universidades que estiveram em alguns eventos, pessoal do curso de RH que compareceu, a administração do campus, Manel, França, Gustavo, enfim, um abraço a todos e até, não, para nós não até ano que vem, mas com o evento até o ano que vem, se Deus quiser. Que vão acontecer novidades aí, eu estive falando com o diretor da unidade, surpresas virão aí e eu vou estar presente aqui no campus pelo menos uma vez por mês, tá bom? Improvisar. Se o Deus quer. Boa noite, galera. Fique com Deus aí. Dá pra fazer um bocadinho só? Mais uma. Por favor, mais uma. O que vocês querem aí? Fala aí, dá um grito aí.